Muca, comunicando pra toda a massa brega. Legal, já estamos de volta, programa Mesa de Bar, a alegria dos bregueiros. Um grande abraço aí para os sertanejos, curtindo a gente em todo o Brasil via site. Alô, minhas amigas, donas de casa, bregueiras de plantão, grande abraço, obrigado pelo carinho. Calada! Tá com pena? Quer pra ti? Qual é o seu programa de chamuca? Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá. Eu já sabia que o momento era infeliz ao ver você se casando com outro no altar. Fui obrigado a lhe dar meus parabéns. A sua mão eu aceitei com emoção. Mais uma vez eu mergulhei na solidão. Foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou. Meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou. E foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou. De noite na cama, meu corpo reclama e pede teu amor. Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou. Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Não faça isso a muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer aprender.

este amor é o mais perfeito, e com todo o meu respeito vou dizer nesta canção: eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você. Eu amo a sua mãe, a companheira que eu sonhei. Eu amo a sua mãe, porque com ela um dia me casei. O tempo vai passando, meu amor vai aumentando, não sei onde vai parar. Eu a amo com loucura, por você tenho ternura, mas agora vou lhe explicar. O amor que eu lhe entrego é o mais puro que carrego dentro do meu coração. Esse amor é o mais perfeito, e com todo o meu respeito vou dizer nesta canção: eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você. Eu amo a sua mãe, a companheira que eu sonhei. Eu amo a sua mãe, porque com ela um dia me casei. Eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você. Eu amo a sua mãe. Agora, mesa de bar, o melhor do brega, pra você ouvir em alto e bom som. Mesa de bar, pra você não parar de curtir. Mesa de bar. Ok, tá começando mais um programa Mesa de Bar aqui na sua Rádio Sucesso. Que prazer grande, hein, tá na sua companhia. Pois é, eu sou o Samuca e a partir de agora tem um showzaço brega pra você. Atenção, românticos e românticas de plantão. No ar, mais um programa campeão de audiência. Pois é, Mesa de Bar, oferecimento Lene Batista, moda íntima, atacado e varejo para todo o Brasil. Acesse agora nossa página no Facebook e curta Lene Batista, moda íntima, tá bom? Mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era eu te amar. Marca da solidão, parece estar vivo alguém. Virou alucinação, olha o nome.

só penso em me deixar. Mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Mas quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe, pra nunca mais me ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Estou as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Eu tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. É amar você demais, demais, demais. Eu te amo. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais um. Novamente, faz tanto tempo que até me acostumei. Sem teus carinhos, sem teus beijos, meu amor, eu vou seguindo disfarçando a minha dor. Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora e nesta hora te entregar o meu amor. Em outros braços com alguém tu estarás e certamente nem de mim te lembrarás. Não vou chorar, teu adeus, não. Nem implorar, não. Um gesto teu. Não, não vou chorar, não. Não vou chorar, não. Homem, não chora. Eu não vou chorar. Não. feliz contigo agora. E nesta hora te entregar o meu amor. Em outros braços com alguém tu estarás. E certamente nem de mim te lembrarás. Não vou chorar o teu adeus, nem implorar um gesto teu. Samuca, comunicando pra toda a massa brega. Legal, já estamos de volta com as melhores do Mesa de Bar aqui na sua Rádio Sucesso. Grande abraço aí pra galera, sempre curtindo a gente. Grande abraço aí pros bregueiros de plantão na sintonia. Bom, eu trago pra gente agora mais música legal. Tô trazendo José Ribeiro, hein? Aqui no Mesa. Só ontem que eu li a carta que um dia você me escreveu, dizendo que eu voltasse correndo para os braços seus. Eu quase chorei ao ler uma frase que me abalou, em que você dizia que quase morria sem ter meu amor. Mas tudo passou e estou aqui novamente pra vê-la sorrir. Esqueça, meu bem, o que eu fiz. Eu prometo fazê-la feliz, bem feliz. Estou aqui novamente pra vê-la sorrir. Esqueça, meu bem, o que eu fiz. Eu prometo fazê-la feliz. Sim, eu me afastei, mas nem um segundo sequer esqueci. Embora estivesse ao lado de outra, mas muito sofri. Senti a saudade da felicidade que você me deu. Por favor, meu amor, não chore, porque nosso amor não morreu. Aqui estou eu, estou aqui novamente pra vê-la sorrir. Esqueça, meu bem, o que eu fiz. Eu prometo fazê-la feliz, bem feliz. Estou aqui novamente pra vê-la sorrir. E pensa, meu bem, o que eu fiz. Eu prometo fazê-la feliz, bem feliz. Estou aqui novamente pra vê-la sorrir. É brega sem parar. Fingir você não sabe por quê. A dor que está sentindo. Preferes morrer. Falaram mal de mim do que acreditar. Agora pede clemência, arrependida quer voltar. Mas será tarde, há de pagar o teu pecado. Porque o amor fingido nunca deve ser perdoado. Música. fazendo nosso amor por cabarés e cassinos. Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua. Deixaste de ser mãe para ser mulher da rua. Mas se um dia voltares, não te darei meu carinho. As mulheres são falsas, prefiro viver sozinho. Ei, Sambuca, toca uma pra mim, por favor. E tem mais, bota mais uma aí, vai. É assim que é bom, prega até mais horas. Oi. Verônica, me sinto tão só a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar. Comunicando pra toda a massa brega. Legal, e a gente fica por aqui com mais um programa Mesa de Bar. De volta próximo final de semana. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Obrigado, Brasil. Brasil. Oh, oh, oh, yeah, yeah. pode logo, não suporto esta distância de você. Samuca, toca uma pra mim, por favor. Aí tem mais, bota mais uma aí, vai. É assim que é bom, é brega até mais horas. Oi. Muito bem, já de volta, programa Mesa de Bar, aqui na sua Rádio Sucesso. Grande abraço aí pra galera com rádio ligado, sempre curtindo. Alô, você de todo o Brasil curtindo a gente, os bregueiros e bregueiras de plantão na sintonia. Grande abraço. Eu trago agora pra gente Bartô Galeno. Vale a vida sem você. Eu já cansei de esperar. Vivo a ponto de enlouquecer. Se você não vem para ficar, cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer se você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você.

Olha aí, segura, linguiça. Estou curtindo aqui o programa do Samuca. Tô ligado. Samuca, comunicando pra toda a massa brega. Apaixonei,

compreender que devo esquecer. Fracasso, porque já sei que não esquecerei. Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso, afinal, por te querer tanto bem e me fazer tanto mal. É brega sem parar. Toca-fitas do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. No toca-fitas do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. Já passaram tantos anos, mas eu guardo na lembrança o internato. Eu me lembro com tristeza coisas que até mesmo o tempo nunca apagou. Eu nasci numa casinha que era pobre e pequenina, mas era meu lar. Os meus pais sempre ao meu lado, nesse mundo encantado eu vivia a sonhar. Mas um dia o meu mundo, tudo aquilo que eu amava, vi desmoronar. No instante em que eu soube que meus pais iam se separar, foi tão triste a minha vida no internato, onde o tempo por custa tanto a passar. A saudade dos meus pais já separados, a vontade de voltar para o meu lar. Foi tão triste a minha vida no internato, onde o tempo custa tanto a passar. A saudade dos meus pais já separados, a vontade de voltar para o meu lar. Trago sempre em minha mente tantas coisas que me lembram o internato e até a palmatória que então doía tanto e hoje até me faz sorrir. Com meu uniforme branco esperava tão contente minha mãe chegar. Pois só nas tardes de domingo que teria algum tempo pra me visitar. Ela sempre me dizia que quando chegasse as férias vinha me buscar. Eu chorava de alegria, pois queria estar com ela em qualquer lugar. Foi tão triste a minha vida no internato, onde o tempo custa tanto a passar. A saudade dos meus pais já separados, a vontade de voltar para o meu lar. Foi tão triste a minha vida no internato, onde o tempo custa tanto a passar. A saudade dos meus pais já separados, a vontade de voltar para o meu lar. Foi tão triste a minha vida no internato, onde o tempo custa tanto a passar. A saudade dos meus pais já separados, a vontade de voltar.